Vangloria, não se orgulha. Ele não maltrata, ele não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu o amei com amor eterno e com amor leal. Eu te atraí. Sabe, querido, nessa noite nós não sabemos como é que está o seu coração, mas nós queremos que nessa noite todos possam ser cheios desse amor. A palavra de Deus, ela tem vários e vários versículos que falam sobre o amor de Deus. Ali acho que eu falei uns 6 ou 7. Mas sabe por que que a Bíblia fala tanto sobre amor? Porque Deus é amor. E só esse amor que pode nos preencher, pode realmente sanar todas as suas necessidades. E seja qual for a sua necessidade nessa noite, saiba que Deus é o amor que vai preencher a sua necessidade. Amém? Deus, nessa noite nós queremos clamar pelo amor neste lugar. Deus, a tua palavra, Pai, diz que nós precisamos conhecer o seu amor para que nós possamos ser cheios da plenitude do Senhor e para que nós possamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nessa noite nós clamamos pelo amor de Deus no nosso coração. Vem tocar o nosso coração, Jesus. Vem tocar aquele que está aflito. Vem tocar aquele que está cansado, sem esperança, sem fome e sede pelo Senhor. Que nossa noite, Deus, nós podemos adorar o Senhor por aquilo que o Senhor é. O Senhor é grande, o Senhor é digno, o Senhor é poderoso. O Senhor é amor, e nós ansiamos ser cheios por essa graça, por essa misericórdia e por esse amor. Nós estamos aqui, Deus. Vem, Jesus, e enche a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Seu amor não faz. só Ele faz. Tu fazes. Só Ele tem a boa, agradável e perfeita vontade. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Pela fé declaramos. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Choro por uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Eu sei que me ama, teu amor não falha. Nunca vai falhar, teu amor não falha. E nunca falhou, teu amor não falha. Aleluia. Olha só, queridos, nós estamos querendo ensinar uma música aqui. Você põe a letra, Léo? Porque eu ainda estou aprendendo também, galera. Seguinte, nosso acampamento está quase chegando. Faltam 2 semanas apenas. Quem vai para o acampamento, levanta a mão. Uhul! E é o seguinte, essa música vai ter lá no acampamento. Então, nós resolvemos inserir ela antes do acampamento começar. Beleza? Lá... pode ser que a gente pense mais alguma música. Vai no coro, fazendo favor. O coro é do... isso, volta. Aí, olha só. Essa parte, ela fala assim, olha só. Pode rugir. Estamos aqui, vem sentir meu coração. Estão sabendo, hein, galera, que é isso. Aí a outra parte, Léo, fazendo favor. Aí essa parte é só. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Mais uma vez. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Aí ela vai. Pode rugir. Estamos aqui. Vem incendiar meu coração. Beleza? A galera que tá à frente já sabe, né? Então vamos lá. De mim possa fluir as águas profundas que vivem em ti. Pra dentro de mim venha inundar. Ei, Pai, que possamos ver o céu descer, o quanto a glória nos leve a conhecer o céu com você. Pode rugir. Estamos aqui, vem sentir meu coração. Ouço o grito dos apaixonados, e haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Ouço o grito, dos apaixonados, e haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Estamos aqui, vem sentir meu coração. o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro se transforme em louvor. Nós cantamos para um novo Brasil. Que haja grito aos desesperados, que todo choro tenha adoração. Cantamos juntos por uma nação. Ei, Pai, que dentro de mim possa fluir as águas profundas que vivem em Ti. Pra dentro de mim venha da nossa vida, Deus. O Seu descer, ou com Tua glória leve a conhecer o céu com você. Ei, Pai, mais uma vez, ei, Pai. Ei, Pai, que dentro de mim possa fluir as águas profundas que vivem em Ti. Pra dentro de mim venha inundar. Ei, Pai, ei, Pai, nós queremos ver glória do Senhor nesse lugar, Deus. O céu com você. Pode rugir. Estamos aqui. Vem sentir meu coração. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Aleluia. Ouça o nosso grito, Deus. Ouça o nosso grito. Nós somos apaixonados por Ti. Ouça a nossa adoração. Ouça a nossa voz. Jesus, Jesus, nós adoramos, Jesus, o único digno de todo louvor. É esse Deus que nós clamamos, é esse Deus que nós levantamos as nossas mãos, é a esse Deus que nós dançamos, é a esse Deus que nós gritamos, é esse Deus que nos libertou, é esse Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Se não houvesse Deus, o Seu amor, não teria sacrifício de Jesus. Por isso nós louvamos o Teu nome nessa noite. Início era essa maior. que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Desceu o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior. Poderoso esse nome. que dizem sim ao Pai. Todos aqueles que dizem sim ao Salvador se tornam filhos, não mais escravos, não mais empregados, não mais servos, não mais empregados, mas somos filhos de Deus. O filho é herdeiro, querido. O filho participa das coisas do Pai. O filho sabe tudo do Pai. O filho está sempre com o Pai. Nós queremos tomar posse de sermos filhos do Senhor Jesus. Querido, o teu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue em mim comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho, eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo, eu não sou mais escravo, não sou mais escravo do medo, Deus. Eu sou filho de Deus. Oh, escravo. Escravo do pecado não sou. Eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo das minhas emoções. Eu não sou mais escravo. Declare tudo aquilo que muitas vezes nós somos escravos. Eu sou filho. Sacrifícios, eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Ouvir teus segredos, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Para mim, para mim. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Esse amor, nós queremos, queremos ser cheios desse amor, Deus. Quero conhecer-te. Conta, Deus, aqueles segredos mais profundos, Deus. Como um filho, nós nos lançamos nos seus braços. Existe um espaço para mim. Conheço um outro amor assim. Com nada, e nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Teu lugar em mim, Jesus. E ninguém, nada, nada ocupará o nosso lugar no Senhor Jesus. Oh. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor. Vamos declarar: e nada vai ocupar. Não queremos nada, Deus. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que em teus braços existe um espaço para mim. Feche seus olhos aí onde você está, querido. Enquanto a música toca bem baixinha, comece a adorar a Deus aí no seu lugar. Declarar o seu amor por eles. Se permitir ser encharcado por esse amor de Deus. Tem alguém do seu lado aí, possivelmente essa pessoa precisa de um abraço. Dá um abraço nessa pessoa. Diga assim: olha, o Senhor te ama. Jesus ama você. Que bom que você veio aqui. Jesus ama você. Dá abraço a uma outra pessoa. Fala assim: olha, que bom que você está aqui. Nós servimos ao mesmo Deus, nós servimos a Jesus Cristo. Que bom que você veio. Isso, isso. Derrama amor, igreja, derrama amor. Derrama amor aos homens, derrama amor diante do Senhor, derrama mesmo. Isso. Aleluia. Talvez tenha uma pessoa que está do seu lado aí que está opressa no seu coração. Sinta o coração dela, ora por ela aí. Talvez você queira orar por ela. Libera uma palavra. Fica livre no Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Senhor esteja com você, amém. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Quem está sendo abençoado aí essa noite, levanta a mão. Amém. Eu pergunto também assim, ó, quem aqui já chegou e está com o coração apertado aí, levanta a mão. Tem alguém com o coração apertado? Amém. Mais alguém com o coração apertado aí hoje? Queridos, vamos orar aqui. Talvez você está aqui, algumas pessoas levantaram a mão, coração apertado, né? Esse é um tempo de Deus para nós, né? A unidade, o povo reunido, o corpo reunido, a palavra de Deus fala que ali Ele ordena bênção. Ele ordena bênção para sempre, a tua bênção e vida para sempre. Feche seus olhos aí, põe a mão no seu coração. Talvez você está precisando dessa palavra, está precisando que Deus toque a sua vida, que Deus acalme o seu coração. Eu queria que você se acalmasse agora. Calma, calma o seu coração agora. Acalma. Nós não temos pressa diante do Senhor, amém? Alguém aqui tem pressa? Não, não. Nós não temos pressa diante de um amigo. Nós não temos pressa diante de um amado. Tem pressa diante de Deus. Põe a mão no seu coração. Deixa Deus ministrar aí ao seu coração. Deixa o Espírito tomar você aí. Eu estou aqui na frente, eu vejo algumas pessoas com lágrimas nos olhos. Isso, isso mesmo. Deixa Deus tocar em você, deixa Deus abençoar sua vida, deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar o seu coração. Pai, toma-nos nessa noite, meu Deus. Não a nós, ó Pai, mas ao Teu nome da glória. Ó Deus, nós estamos aqui única e exclusivamente por causa do Senhor. Ó Deus, nós amamos os nossos amigos, eu amo meus irmãos que estão aqui. Mas, ó Deus, a primeira prioridade da nossa vida é o Senhor Jesus. Deus, derrama o Teu Espírito aqui. Flui, Senhor, flui no nosso meio. Essa mensagem do amor possa alcançar os nossos corações, o meu coração nessa noite. Sim, Deus. Que a Tua mensagem nos alcance nessa noite. Alcance, Deus, com graça. Alcance, Deus, com favor. Alcance, Deus, com paz, com alegria. Alcança, Deus, cada vida que veio aqui, cada jovem, cada rapaz, cada moça. Nos alcança, Senhor. Ó Deus, que ao respirar nessa noite, ó Deus, o Senhor possa adentrar. A cada inspirar de ar, ó Deus, o Senhor possa adentrar, ó Deus, tocar o nosso coração. Acalmar, ó Deus, a nossa mente, tomar a nossa vida. Ó Deus, nos fazer entender, ó Deus, o quanto que o Senhor nos ama. E o quanto, ó Deus, nós somos carentes desse amor. Nós precisamos, Deus, desse amor. Libera, Deus, amor nessa noite. Alcança, Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, eu queria trazer uma palavra essa noite.